Opa, firmeza, W. De boa. Vê se abriu aí. Firmeza. Já era. W chegou, mano. Depois eu termino esse som 011 aqui. Pegar um copo d'água. Da hora. Vamos lá pra Ribeirão Pires, tio. Vai fazer o que em Ribeirão Pires? Vamos dar um rolê com duas minas, meu. Duas minas da hora, tio. Pode crer, e aí, mas é da onde as minas? As minas lá das casinhas, mano. Nossa, mano. Fora pegar mano, as minas, fazer um pião, ó, suave. Telão, tudo, tá ligado? Ô, louco, mano. Mano. Mas tipo bar? Tipo bar, mano. Tipo bar. Fica onde você falou? Ribeirão Pires, mano. Porra, onde, mano? Ali pelo centro? Mano, eu não sei, não lembro direito o nome do bar. Parece que é Bar do Vinho, truta. Da hora. Tô muito ligado, entendeu? Sim. Mano, só sei tudo. É que nós foi sair de lá, era 5 horas da manhã, truta. Da hora. 5 horas da manhã. Então você tá aí, vem de lá naquela pegadinha, você tá ligado. Uns beijinhos e tal, essas coisas tudo. Bagulho é foda. Mas aí chegamos no pico lá, um pá de bico, mano, sabe? É. Tipo, olhando diferente assim. Mas por quê? Sei lá, né, mano? Você tá ligado? É, deixa a pegada da gente e tal, né? E as mina pá, daquele jeito, mini sai e tal. Os caras nós naquela pegada, né, mano? Não acredito. É. Aí ficou naquela. Aí eu, né, mano? Aí, pai, nessa daí, fui pra casa e fiquei com esse bang na cabeça, mano. Ah, mano, tá ligado? Já vim hoje e tal, nós já tinha marcado pra mexer no outro som lá da Dado e tal, tudo, né, mano? Só que aí eu vim com esse bang na cabeça, mano. Pra fazer uma música pra esses bica aí, entendeu? Pra eles verem que a gente não tá de chapéu assim, não, mano. Pode crer. Entendeu? O que você acha? Você já tem mais ou menos a ideia da letra mesmo? Algum, já escreveu alguma coisa? Tá só na cabeça por enquanto? Tipo assim, mano. Assim, eu gosto de alguns sons dos Bezerra, tá ligado? Aí, de começo, assim, eu pensei num bang dele lá, de a gente colocar assim, um sample dele, assim, só uma ideia no começo. E no refrão, velho, eu tava pensando num bagulho tipo. Tipo, vai, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Pode crer. Sabe? Um bagulho tipo assim, aí tipo um teclado acompanhando, sei lá, um bang tipo. Ah, sabe? Mas isso aqui é tipo. Clima de. Clima tipo de suspense, assim, entendeu, mano? Clima de suspense. Suspense. Tem um time da hora aqui, mano, que faz um puta clima de suspense, mano. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho. Mostra aí, vamos ver. Pera aí. Tipo um violino assim, dá pra pôr, não dá? Esse violino eu acho da hora, se liga. Ó. Ó. Como é que era o refrão que você tinha falado? Aí, tipo. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, bum, para. Tipo explodindo, tá ligado, mano? Eu tô cansado já de... Ó. Tá ligado? É pique isso aí mesmo, truta. Certo. É pique isso aí. E... Mas esse é pro refrão. Pro refrão, mano. Eu vou fazer um clima mais suave, então, mais tranquilo no começo do som, e aí a hora que chegar o refrão vem a... Pancada dos. Isso mesmo. Certo. Faz nessa pegada aí. Vê se dá pra fazer um bagulho assim, ó. Eu tava com uma ideia já hoje na cabeça de fazer uma melodia dessa aqui, ó. É. Não, peraí. Não, essa. Aqui, ó. Não. Não, peraí. Essa aqui, ó. Aí, ó. Da hora, hein, meu? Deixa assim tudo. Entendeu? Coloca o barato do Bezerra agora. Pode crer.